Vamos ler então Hebreus capítulo 10, versículo 24. Considerêmo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra do Senhor, Hebreus 10, 24, diz: considerêmo-nos uns aos outros. Você já passou num lugar e não viu alguém? Você estava, eu não te vi, gente, eu não vi você mesmo. Já aconteceu com você? É assim. Tem lugar que isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Meu Deus, se acontecer, eu cheguei e não vi. Pronto, a pessoa vai ficar tão entristecida. Mas acontece, irmão. Não acontece? Você chega assim, concentrado, preocupado, pensando em uma única coisa, e já chega direto e vai conversar e vai ver algum assunto, e não percebe, não vê. E o objeto, então? Hoje de manhã eu tinha que levar esse envelope de boletins para contagem, e a Dani colocou debaixo da chave. Eu peguei a chave e fui embora, mas eu não vi envelope, eu não prestei atenção, eu não vi envelope. Na prática, na nossa vida, às vezes a gente até vê o irmão. Ei, tudo bem? Mas o que o Senhor está falando aqui é mais do que ver que estava ali. É considerar. Considerar. Considerar. Senhor, o que é considerar uns aos outros? Consideremo-nos também uns aos outros. Existem duas dimensões que nos ajudam a começar a pensar nisso. Primeira, este irmão pode precisar de algo que eu tenho. Quem sabe eu estou passando perto de um irmão que precisa de alguma coisa que eu tenho com toda a facilidade para servir. Então, no dia a dia, o Senhor nos diz como igreja: consideremo-nos uns aos outros. Irmão, nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós pode dizer: eu não tenho nada. Todos nós que estamos aqui temos uma porção que o outro não tem. Temos algum nutriente, temos alguma provisão, temos alguma graça que o outro não tem. E que nós podemos servir, e que não vai nos custar, que não vai extrair, não vai nos deixar com falta. Pelo contrário, quanto mais dermos, mais vai fluir. Esse não é um princípio assim religioso, esse é um princípio de vida. Em qualquer lugar, consideremo-nos uns aos outros. Primeira dimensão, aquele irmão pode ter alguma coisa que eu tenho. Aquele irmão pode precisar de alguma coisa que eu tenho e posso dar. Segunda dimensão, eu preciso daquele irmão. Eu preciso dos meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. E o Senhor vem e diz assim: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o ambiente que o Senhor trabalha. E você pode ter certeza que o maligno trabalha o tempo inteiro para colocar alguma coisa que nos separa. É assim com pai com filho, filho com pais, casamento, amigos, família. E se a gente não cuidar, aquilo vai crescendo até ficar irreversível. E impressionante que quem sofre o dano é quem deixou crescer. E o Senhor vem e diz assim: para que estimulemos uns aos outros no amor e nas boas obras. Diga comigo: consideremos-nos uns aos outros. Você pode dizer ao seu irmão: eu quero te considerar mais. Irmão, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não é o resultado de uma frase: aí eu fui na igreja domingo e eu ouvi aquela mensagem e agora eu estou considerando mais todo mundo. Não, não, não. Tem que comer 1 quilo de sal juntos. Tem que caminhar mais 1 milha juntos. O tempero, ou melhor, os ingredientes de um bolo saboroso também tem um óleo difícil de ser tragado, um sal ruim na língua, um fermento, um trigo que não desce na garganta. Como pode reunir elementos tão intragáveis e gerar um bolo tão gostoso? Mas é assim. No dia a dia, na perseverança do caminhar juntos, considerando-nos uns aos outros, nós crescemos no cuidado, no amor uns para com os outros. É interessante que essa semana eu estava num determinado lugar e eu não tinha como sair, e havia uma pessoa perto de mim, no celular, falando com alguém, eu não tinha como deixar de ouvir, não teve jeito, eu estava ouvindo a conversa toda daquela senhora. E ela estava tratando da empresa dela, que, pelo que eu entendi, é uma empresa muito grande, estava tendo problema com uma determinada pessoa que tomou algumas atitudes, e ela falou assim: olha, nós fizemos de tudo, nós, aquela pessoa, e ela estava contando as coisas para alguém no telefone, falou assim: não pode ser daquele jeito, olha, ele está achando isso, ele está pensando aquilo, mas olha, não foi assim, nós fizemos essa proposta, nós facilitamos desse jeito para ele, não dá para ser desse jeito assim, mas nós fizemos de tudo para facilitar e resolver o problema dele, e ele está tomando essa atitude, ele está tomando aquela atitude. Eu falei assim: Deus, se eu não tivesse ouvido que se trata de uma empresa, eu poderia dizer assim: ó, está falando de um problema da igreja. Está falando igualzinho do problema que a gente vê nas igrejas, de um irmão achando ruim, porque... Meu Senhor, as coisas são iguais. Aí o Senhor falou comigo claramente: fica atento, filho, porque você não vai gerenciar dificuldades de igreja, você vai gerenciar dificuldades do ser humano. E o Senhor vem e diz uma palavra tão simples, que não é só para a igreja e instituição, porque Ele não está escrevendo para a igreja e instituição, Ele está escrevendo para os seus filhos. Considerem uns aos outros, para estimular no amor e nas boas obras. São pequenos atos de sabedoria que vão nos edificando. Da mesma forma, eu recebi lá, eu estava perto de uma pessoa, de um rapaz, que lá na academia de exercício físico estava... Chegou pela primeira vez, todo grandão assim, na academia que o Rafa faz exercício, tem um quadro lá de um homem com um muque gigantesco assim, olha. Ele treinou demais, e dentro do muque tem um cérebro. E realmente mostra assim, ele... E eu acho que o rapaz que chegou lá era um assim... Igualzinho, que tudo desceu para aumentar o muque. E ele já se comportou assim, daquele jeito todo, e pegou o peso, soltou. Aquilo ficou desagradável no ambiente, porque não tinha ninguém nesse jeito assim. E aí eu olhei para ele assim, quando eu falei, eu pensei no meu coração assim: que coisa, que não é possível. E o Espírito Santo falou comigo: olha para ele com amor. Era o Senhor falando comigo: considera. Considera essa pessoa. Pensa diferente, filho, acerca dessa pessoa. Não apenas enxergue essa pessoa, comece a considerar. E o Espírito Santo falou comigo Porque ele julgou o peso de novo. E de novo eu me assustei e já subiu aquela indignação assim. E aí o Senhor falou comigo, olha com amor. E o Espírito Santo falou comigo assim, ele não sabe que está se portando assim. Ele não tem noção nenhuma que está diferente de tudo, que está destoando de tudo. Ele precisa construir alguma coisa que lhe dá valor, porque ele não teve. Então olha para ele com amor. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, é só o Senhor mesmo. Porque pensar desse jeito de alguém, só o Senhor. Eu não penso, ninguém pensa assim. A gente não é assim, só o Senhor é assim. Considerar uns aos outros. E a gente começa a diminuir o tanto que a gente olha para o outro com algum sentimento, alguma apreensão, algum julgamento. Considerar. E a palavra do Senhor diz claro, para estimularmos ao amor e às boas obras. E nessa noite eu queria começar essa ministração declarando com você ao Senhor, Senhor, eu quero, nós queremos isso. Eu quero isso para mim, eu quero isso no meu caráter. Não é uma capacidade pessoal, é uma das coisas mais lindas da obra de Cristo em nós. Quando a gente vê que Deus está nos levando a agir de uma forma que não somos nós, é o Espírito Santo. Por mim eu agiria de outra forma, mas o Espírito Santo está me levando a agir de uma forma nobre, que estimula o amor. Eu quero isso, Senhor. Você pode dizer isso ao Senhor nesta noite? Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero crescer neste hábito de considerar mais as pessoas, de dar mais valor às pessoas. E eu quero dizer ao Senhor que isso é impossível na minha mente, na minha capacidade pessoal. Só o Teu Espírito pode fazer isso. E eu quero ver o Teu Espírito Santo tendo liberdade de fazer isso em mim. Eu quero, Senhor. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora veja o que diz o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos. Diga comigo, não deixemos de congregar-nos. E aqui tem um segredo que o Senhor foi ministrando no meu coração esta semana. E me disse, compartilha com a igreja. Não deixemos de congregar-nos. O que é a palavra congregar-nos? A palavra congregar, ela é, pelo contexto, um hábito. Tanto que o autor diz assim, como é costume de alguns. É costume não congregar, então é costume congregar. E o que é um costume? Quanto tempo nós precisamos de perseverança para transformar um ato muito planejado, previamente estabelecido, pensado em costume? Quantas vezes eu preciso repetir aquilo para aquilo se tornar um costume para mim? Já mudou de caminho? Você trabalhava lá no, na região sul, de repente você mudou, vai trabalhar agora na região norte. E aí o que acontece? De repente você se pega no caminho antigo. Oh, meu Deus, o que eu estou passando por aqui? Porque é o seu? Até mudar o costume é muito difícil. Eu estava ministrando numa igreja e uma pessoa veio para mim e falou assim, olha, eu não tenho esse costume. E na verdade é muito difícil para mim vir aqui porque eu não tenho esse costume. E realmente É difícil para quem não tem o costume fazer qualquer coisa que não tem costume. E aqui o autor vem e diz assim, que é costume de muitos, ou costume de alguns, não congregar. Certamente é costume de outros congregar. A palavra congregar é a mesma palavra de onde saiu a palavra que conhecemos como sinagoga. O reunir-se como um grupo, com o mesmo objetivo. No contexto bíblico, os cristãos reunindo-se em torno da palavra, da adoração. Congregar vem de reunir com outros, trazer para juntar-se, ajuntar-se em lugar. Vem de uma raiz que é epi, que significa estar perto de, perante, em posição, acima, sobre, em, através, contra, junto. Estar com alguém. Existe um costume, e a palavra do Senhor defende esse costume de estar junto. Congregar-se. Na palavra sunago, no grego, de onde vem sinagoga, é retirar-se, recolher, como um peixe, como uma rede de pescados, juntar, reunir, fazer encontrar, estar reunidos, não se separar, unir-se, trazer consigo, para dentro de casa, receber hospitalidade, ajuntar. Deus está dizendo essa palavra, existe um costume e esse costume se chama congregar. E existem alguns que não têm esse costume. Em Sofonias, nós lemos um texto assim, Sofonias capítulo 3, verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Sofonias 3:17. Você vai pouco nesse livro, não vai? Você vai pouco em Sofonias, né? Não tem versículos assim, Sofonias, Sofonias. Você abre lá direto em Sofonias. Alguém aí pode até... Né? Sofonias, eu nunca vi esse livro na Bíblia. Tem esse livro na Bíblia? Sofonias. O que que o Senhor diz ao seu povo através do profeta Sofonias? Primeiro o Senhor vem trazendo assim, Deus que está no meio de ti, vai te salvar, se deleitará em ti, te renovará, te encherá de amor, regozijar-se-á com você, te encherá de júbilo. Irmão, quem não quer isso? Quem não quer isso? Ser inundado de alegria, de amor, de renovo, de fortalecimento. Quem não deseja isso, irmão? Até o que está mais cheio disso, quer mais. E aquele que anda seco, sozinho, lutando sozinho, que anda triste, isolado, amuado, deseja, clama por isso. Clama, irmão. Os botecos estão cheios. Não é porque as pessoas querem se embebedar, é porque elas querem encontrar pessoas. Querem alegria, querem se reunir. Por que que você acha que esses bufês aí estão se enriquecendo com festas? Cada dia inventa um negócio novo para a festa. Se não tiver aquele buffet ali na frente, como é que chama aquele negócio ali, que fica um negócio de café, com aquelas luzes bonitas, e aqueles casadinhos, tem que ter, tem mais coisa, vamos fazer festa. Temos que festejar, porque as pessoas querem encontrar-se e se alegrar. Está na nossa alma, irmão. Às vezes é um abraço, um telefonema. Irmão, que importância! A gente se sente tão importante. Fulano me ligou e falou que me quer na festa dele. Fulano me ligou e convidou para o aniversário dele. Fulano me chamou para almoçar na casa dele. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa gostosa de acontecer. É ou não é, irmão? Que coisa triste é estar sozinho. O Senhor vem e diz, através de Sofonias, eu estou no meio de vocês. Eu me alegrarei com vocês. Eu sou poderoso, vou salvar vocês, me deleitarei em vocês, com alegria, renovarei o meu amor sobre vocês, me regozijarei com vocês, encherei vocês de júbilo. Eu vou fazer tudo isso. E no versículo seguinte, ele diz, os que estão entristecidos, eu congregarei. De novo a palavra, congregar. Entre tudo que a gente pode aprender de igreja, entre um mundo de manifestações ou hábitos religiosos, a gente precisa destacar algumas coisas que são muito práticas, nada religiosas. O Senhor se preocupa com um assunto na nossa vida. O assunto se chama congregar. Por quê? Porque Ele disse que o congregar é a forma dEle gerar alegria, gozo, segurança, trazer nutrientes de amor, congregar. E muito antes, irmão, da igreja ser um conjunto de dogmas, de liturgias, de atos, de programas, de horários, a igreja é um lugar de congregar. É um lugar de nós fluirmos em amor uns para com os outros, considerarmos uns aos outros, sermos considerados pelos outros. E é nessa instância do congregar que Deus diz: eu vou fluir, me deleitar, me regozijar, me alegrar com vocês. Nós estamos sendo envolvidos por um hábito que não é do congregar, é do entreter. Então, assim como a igreja cristã lá dos primeiros séculos foi se transformando em liturgias, liturgias e mais liturgias, liturgias e mais liturgias, nós estamos hoje, como evangélicos, passando pelo mesmo processo, liturgias e mais liturgias, certamente não iguais a de alguns séculos atrás. Em latim, cheio de indumentárias, mas hoje com muita música, muita farra, muita dança, seja dentro de um evento chamado gospel, seja lá na festa rave. A sociedade está em busca de congregar-se para receber a alegria, mas fora dessa instância que está na Bíblia, de onde ele está presente. E o congregar-se significa um grupo de pessoas considerando uns aos outros. Então nós podemos ter um evento gigantesco. Eu posso ir para esse evento e falar assim: que coisa maravilhosa, me arrepiei, e que coisa bem, mas sair dali sem ter sido visto e sem ver ninguém. E aqui eu repito, não só ver como quem enxerga o outro, mas considerar. Eu quero considerar. E nessa noite o Senhor traz uma palavra para mim e para você. Em meio a toda essa onda que desce o morro a altíssima velocidade, eu quero parar. E eu quero repensar o ritmo de vida e valorizar uma palavrinha simples de Deus: congregar. Não é frequentar, não é fazer parte de uma religião, é congregar em toda a profundidade desta palavra, que é na presença do Senhor, onde Ele vem se deleitar conosco, nos encher de alegria, entre pessoas que estão considerando uns aos outros e estimulando ao amor e às boas obras. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero passar mais uma semana, mais um mês, mais um ano correndo e nem vendo as pessoas. Oi, se vendo. Oi, tchau. Oi, tudo, beijinho. Eu quero fazer isso que está escrito: considerando-nos uns aos outros. Eu quero isso para mim. Além da palavra congregar, eu também quero destacar aqui a palavra família. Em Efésios, capítulo 2, verso 19, nós lemos assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Diga comigo: família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmão, aonde é que nós estamos sendo edificados para a habitação do Espírito Santo? Aonde é que nós estamos vivendo a vida cristã genuína? Aonde é que nós estamos vivendo Deus de verdade? É numa instituição ou o texto diz numa família? Numa instituição ou numa família, irmão? Ninguém precisa ter dúvida, o texto está claro, é numa família. Mas o que foi que nós fizemos e o que é que nós trabalhamos para preservar tantas vezes? Uma instituição. Numa instituição, eu posso entrar aqui, fazer o que eu tenho que fazer, inclusive sorrir, abraçar e visitar e dar um telefonema como pastor e cumprir meu papel de pastor e não considerar ninguém. Não considerar. Você pode vir aqui frequentar o culto, dar a paz do Senhor, trabalhar aí como diácono, como professor, se envolver em alguma coisa, vir aqui tocar, cantar, fazer qualquer coisa. Você pode ser, olha, o bambambam, ou até o mais humildezinho assim, mas se for feito sem essa instância do considerar uns aos outros, não teve valor. Você acha que eu estou pregando para você, irmão? Você acha que eu sou um catedrático, um perito nesse assunto? Estou pregando um sermão para você? Não. Eu estou considerando você e quero que você me considere. Nós somos uma família. Nós não queremos ser uma instituição. Nós não alcançamos isso. Nós não vivemos isso aqui intensamente. Mas eu quero dizer a vocês que nós queremos caminhar e viver isso. Eu quero crescer em considerar uns aos outros. Eu quero crescer em estimular-nos em amor e boas obras. Eu quero viver, eu quero congregar no conceito de congregar que a Bíblia e Deus traz. Aonde Ele vem e envolve o entristecido com a alegria da presença dEle. E eu quero viver família, porque está escrito que nós não somos mais nem estrangeiros nem peregrinos, mas da família de Deus. Há uma família, a igreja é a família de Deus, fundamento dos apóstolos, profetas, não é um monte de doutrina, de liturgias, de hábitos de uma igreja, de rotinas de uma igreja, de dogmas de uma religião, diz respeito a relacionamento, irmão. relacionamento. Em Gálatas 6, nós lemos: por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família de Deus. Há uma família. E aí vem o Senhor no Salmo 68 e diz assim: Deus faz com que o solitário more em família. Venha para o corpo de Cristo. Seja restaurar a família biológica, seja, muitas vezes, prioritariamente, envolvê-lo no corpo de Cristo. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Solidão, individualismo, fechado. Isso é coisa para rebelde. Mas o manso de coração, mesmo que ainda entristecido e oprimido, o texto está dizendo: o Senhor chama para congregar, para se tornar família. Já em Provérbios, capítulo 18, o verso 1, nós lemos assim: o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus nos chamou para congregar. E como é hábito de alguns não se congregar, o Senhor vem e diz assim: vamos estimular uns aos outros, vamos considerar uns aos outros e vamos congregar. Você crê nisso, irmão? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, verso 15: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu me ponho diante do Pai de joelhos para que vocês vivam juntos sendo fortalecidos. Olha o que ele diz no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, verso 15: por isso também, ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo está falando do corpo de Cristo, da igreja. Irmão, Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. E na igreja, no corpo de Cristo, nós somos envolvidos por uma obra de Deus tão poderosa, tão maravilhosa, que nos coloca assentados à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Não apenas a alegria do Espírito, não apenas o amor fluindo de um irmão para com outro, mas a autoridade sobre principados e potestades para quem se congrega como igreja. Nós estamos perdendo todos os dias um pouquinho mais do entendimento puro do que é a igreja. E seja pelas coisas que foram feitas em nome de igreja, seja pelas decisões esquisitas que se tomam em nome de igreja, seja pelo proceder esquisito ou mundano que hoje existe em nome de igreja, não importa pelo que, não importa como a igreja ficou deturpada, a igreja corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Congregar-se considerando-nos uns aos outros, em amor, é o que Deus tem para mim e para você. É o que nos salva, irmão. Esses dias eu ouvi um irmão dizendo assim, porque a igreja é a porta do céu. As palavras, elas no decorrer do tempo, elas vão perdendo a conotação que tinha. Então, se você falasse assim, que gato, lá em 1960, estava falando do gatinho. Se você falasse que gato, em 1980, era uma moça falando de um rapaz. Se você falar hoje, passando ali naquela estrada que vai para Santa Luzia, que gato, você está falando de um fio que foi puxado da energia elétrica de forma indevida. Então não é muito elogio a moça falar com você assim, você é um gato. De repente, ela está falando, você é falso. Você é uma gambiarra. Quantas palavras sofreram mudanças radicais na sua conotação, de cultura para cultura, de século para século? Irmãos, há um tempo atrás, você poderia chegar assim, olha, abra o seu coração, a pessoa ia entender, se quebrante, mesmo que não fosse crente. Mas hoje, você falou assim, abre seu coração, que é isso? Vou abrir meu coração, como assim? Eu, hein, coisa esquisita. Alguém, um tempo atrás, poderia falar com qualquer criança, ó, você vai como Davi contra Golias, hein? Mas hoje, nem na igreja. Vai contra quem? Quem? Quem o quê? Davi? Quem é Davi? Quem é Golias? Que Golias? Fala sobre Jonas para qualquer uma dessas crianças por aí. Antes nas escolas ensinava as coisas da Bíblia, hoje não se sabe. As palavras vão perdendo o sentido. Há um tempo atrás, irmão, fala assim, o que você é? Sou um sacerdote. Oh. Sou um padre. Oh. Sou um pastor. Agora hoje, a mulher policial na imigração nos Estados Unidos, ela virou para mim assim, what? Ela me perguntou, o que, que eu era? Eu falei assim, eu sou um pastor. Ela olhou assim, what? Porque hoje, você dizer que é um pastor, o que está na mente das pessoas? Ah, eu sei o que é. Ah. Da mesma forma, você dizer hoje: igreja, até muito crente já tem IRC. Ai, me fala de igreja não. Porque o termo se cercou de tantas experiências ruins que perdeu o valor. Mas nós não estamos falando de termos. Nós não estamos falando de expressões. A própria expressão igreja, que foi uma expressão sagrada, preservada por tantos anos, era só uma expressão grega, que significava qualquer tipo de reunião com um objetivo específico. Lá no Velho Testamento você vai ouvir a palavra congregação, que espiritualmente é a mesma palavra, igreja. Hoje estamos falando do congregar-se, que expressa muito mais um ato, uma instância, do que uma instituição. Agora, independente de igreja ser o que as pessoas estão pensando e achando, inclusive dentro da igreja, eu e você precisamos nos lembrar que a igreja, o povo que se congrega, considerando uns aos outros, é o corpo de Cristo. E não há vida fora de um grupo que se reúne considerando uns aos outros em amor, na presença de Deus, fluindo pelo Espírito Santo. Não há. Eu preciso me congregar. Você precisa congregar-se. Nós precisamos congregar. Nós precisamos, não é frequentar o culto do domingo, o culto da quinta, o culto dos empresários, o culto do poder, não é frequentar uma reunião, irmão, é congregar. Sutilmente, o maligno está trabalhando para que a gente perca a noção do que é congregar. E assim como um hábito precisa de um bom tempo para se tornar um automatismo, um procedimento natural, com o passar do tempo, o maligno está nos fazendo apenas: eu vou ver se eu vou hoje. Não, eu não estou afim de ir hoje. Não, vão chegar mais tarde, sabe por quê? E eu estou dizendo a você, irmão, discípulo desta igreja, visitante que veio hoje aqui, aquele que está nos ouvindo pela internet, pelos CDs, eu estou dizendo a você, em nome do Senhor Jesus, eu e você podemos fazer uma das coisas mais lindas e poderosas desta terra: resgatar alguns elementos divinos, entre eles o congregar. Eu quero olhar para a igreja, para a minha igreja. Quando eu era adolescente, eu tinha um pastor que não deixava escapar nada. Então hoje, ouvindo essa frase, ele teria dito assim: a igreja não é sua. É isso mesmo, a igreja é de Jesus, a igreja não é minha. Mas eu posso dizer: a minha igreja, o povo com quem eu me congrego, são vocês. Perder o Ataídes nesta semana foi arrancar um pedaço da gente. Mas nós corremos tanto, nós estamos nos estimulando tão pouco, considerando-nos tão pouco, que a gente não tem tempo nem de saber. A gente sente uma dorzinha, oh, que pena. E o Senhor me desafiou: o quanto você está disposto a abrir mão de tudo para congregar com essa família e ficar aqui mais junto? Que decisão eu e você temos que tomar com a nossa própria vida, nossa própria agenda, para decidir: eu vou me congregar? E eu quero repetir, eu não estou falando de você frequentar o culto das 18 horas. No domingo de manhã, participar de célula. Nós estamos falando de a gente ser uma família. Uma família. Eu estou disposto a cortar na minha carne, a abrir mão de algumas coisas que são do meu deleite pessoal para estar congregando. Estimulando-nos uns aos outros em amor. Irmão, é maravilhoso o que está acontecendo no meio da igreja, de tantos eventos. É maravilhoso a Rede Globo reunir tanta gente, promover tanta coisa. Isso aí, olha, tem alguns frutos lindos, maravilhosos, inquestionáveis, não precisa discutir, não precisa fazer nada contra isso, não. Mas muito mais do que isso, eu quero viver o congregar. Tem muito mais gente indo para um evento do que se congregando. Como também tem muita gente frequentando cultos, mas não estimulando um ao outro, não considerando um ao outro, só participando. E não é fácil, irmão. Eu tenho algumas coisas difíceis, você tem algumas coisas difíceis. Se nós formos começar a andar mais juntos, nós vamos ter que acertar algumas coisas. Mas nisso está a graça do reino de Deus. Como é que você veio para cá hoje? Como é que você está vendo e cuidando de uma reunião como esta? É, a igreja vai estar aberta domingo, 18 horas, mas eu não vou. Não, irmão. A igreja não está aberta. A igreja não é o prédio. A igreja somos nós. E se você não vier, você vai fazer falta. É possível que ninguém tenha te ligado nesta semana. É possível que ninguém tenha te atendido nas necessidades que você tem. Mas semeia um pouco mais e veja se você não vai colher. Decidamos juntos viver mais o congregar, o estimular uns aos outros, o considerar uns aos outros. Eu tenho 46 anos, irmão. Eu já viajei demais para tudo quanto é igreja que você pode imaginar, por esse Brasil afora, em outros lugares. E como eu ministrei domingo passado, eu conheço muitos dos personagens universais da igreja, de qualquer grupo social. Não tem uma igreja que você não vai encontrar os defeitos, os mesmos. Não tem um grupo sequer, como a mulher que estava falando ao telefone, que eu mencionei no início, falando do seu ambiente de trabalho, com os mesmos problemas que a gente vê dentro de uma igreja. Em qualquer lugar do mundo, os mesmos problemas. Porque não diz respeito à igreja ou à empresa, diz respeito ao ser humano. Às vezes a gente acha que diz respeito ao condomínio. Não, esse condomínio aqui, né? Vocês estão lá com o condomínio de vocês, às vezes tem umas dificuldades lá no condomínio. Ah, o condomínio, esse condomínio, muda para outro condomínio que você vai ver os mesmos. De repente troca uns ou outros, mas troca para uns piores. Os mesmos problemas. Mas aonde nós encontrarmos graça do Senhor, não é que encontramos uma instituição melhor, é que encontramos pessoas que decidiram considerar uns aos outros. Isso custa caro. Isso não se conquista com 3 meses de cursinho. Isso se constrói no decorrer de alguns anos. O que você quer? qual o compromisso que você tem com o corpo de Cristo? E eu quero enfatizar, não estou falando com a igreja, comunidade, projeto adoradores, com o corpo de Cristo. Como é que você encara a igreja que você faz parte? É uma instituição lá? Ou é a família na qual você está plantado? Para considerar uns aos outros e nos estimularmos ao amor. Nós podemos colocar isso diante do Senhor. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Nós não vamos trabalhar, nós não trabalhamos aqui, nós não corremos atrás de construir uma instituição, irmão. Construir uma igreja local forte na cidade que faz isso, faz aquilo, faz... Não, nós só queremos cuidar uns dos outros. Não estamos acertando ainda não. Você não precisa vir. Eu posso te indicar inúmeros exemplos. Muitas pessoas que têm o que dizer a nosso respeito de que nós não vivemos isso. Mas eu posso, junto com você hoje, decidir considerarmos uns aos outros mais. Não pense que depois desta palavra tudo vai mudar. Tem um processo, irmão. Mas quando nós estivermos fazendo 20 anos juntos, você vai dizer: está diferente. Se andarmos assim, próximo ano você já vai dizer: já está melhor. Se você quiser e puder, você pode dizer hoje: puxa vida, como já é diferente. Nos reunimos ontem, os diáconos da igreja, um tempo tão gostoso lá na casa do Nilce e da Beth. Irmãos, parecia assim uma gota d'água, um oásis no meio do deserto. Que coisa linda, mas ainda tão raro. Senhor, faça com que isso seja mais comum. Mas eu não podia deixar de olhar de outra forma, senão, Senhor, que coisa linda o Senhor já fez. Tivemos uma reunião hoje com os irmãos de Contagem, um pequeno grupo, talvez umas 25 pessoas, 30 pessoas ali reunidas. Mas que delícia tomar café junto com aqueles irmãos, dar a mão àqueles irmãos, abraçar aqueles irmãos e olhar para eles e ver assim: gente, vocês estão caminhando compromissados, nós estamos gerando aqui uma família, que coisa linda, meu Deus. Bem, eu posso cair no laço do diabo, de ficar olhando o que falta, de ficar olhando o defeito, e dizer, como eu já ouvi aqui alguns, e como a gente ouve em qualquer igreja, irmão: porque essa igreja, enfim, porque essa igreja... Não, irmão, não é essa igreja. Nós estamos em construção. E se nós queremos uma direção para essa construção, o Senhor está nos dando mais uma vez hoje. Filho, entenda diferente o que é congregar. Ajuntar, para considerar uns aos outros e estimular uns aos outros em amor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Você quer isso para a sua vida, irmão? Convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 12, que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, porque a iniquidade neste século está se multiplicando, Porque a iniquidade que a gente vê expressa na televisão, nas notícias, em tudo quanto é movimento, na sociedade, nos filhos, nas escolas, porque a iniquidade que se multiplica ao nosso redor está acontecendo, o amor de quase todos esfriará. Nós vivemos um tempo de amor se esfriando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é que a salvação vem pelo meu esforço de perseverar. É que aquele que persevera não deixa o amor esfriar. Senhor, eu quero perseverar na comunhão. E eu quero incluir nos meus desafios pessoais congregar-me mais. Inclui participar do culto, mas é muito mais do que participar do culto. Eu quero considerar mais os meus irmãos. Eu quero abrir mão de coisas muito particulares para estar mais próximo dos meus irmãos. Eu quero contribuir de forma inquestionável para que a igreja na qual eu sou membro seja uma família de amor. Eu quero estimular-me a amar mais os irmãos, a servir mais os irmãos. E nisso há uma graça, uma unção, um poder que flui maior do que se o Espírito Santo entrar aqui agora e fizer um milagre de cura, ou derramar tanta unção que a gente saia saltando pelas paredes. E aí nós entendemos que Jesus diz: olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Eu convido você a orar ao Senhor e declarar a Ele o que você gostaria de experimentar. Eu não quero apenas, irmão, convencer você a vir todos os cultos. Eu quero que você saiba que quando você falta, você faz falta. Eu não quero te convencer a chegar no horário. Eu quero te dizer que se isso for importante para você, você vai querer gastar mais tempo ainda congregando. Porque é costume de alguns não congregar. Mas todo aquele que está triste, todo aquele que vai se enfraquecendo, o Senhor diz: eu congregarei. Eu quero me encher mais do Senhor. E eu quero comunhão mais intensa com meus irmãos. Eu quero, Senhor. Eu quero olhar para a igreja corpo de Cristo, falando de uma forma genérica, mas eu quero olhar para a igreja local da qual eu faço parte, de uma outra forma, não um lugar, não uma instituição, mas o grupo de irmãos. E eu quero ser o que começa a considerar mais uns aos outros. Sem reivindicar nada, sem esperar nada em troca, eu quero me doar estimulando-nos uns aos outros em amor e serviço. Se você está comigo nesta declaração e compromisso diante de Deus, peço a você que fale com Ele. Espírito Santo, eu quero isso para a minha vida. E eu quero começar com as oportunidades que tem, mesmo que eu ache que tenha que ter outras oportunidades, de outras formas, eu vou começar com as oportunidades que eu tenho. Eu quero ir na reunião da minha célula com outro coração. Eu quero ter alegria de fazer amigos, amigos de aliança, e ter tempo para estar um pouco mais com cada um deles. E ainda que sejam distantes, que morem distantes, ainda que seja só um telefonema ou um abraço, eu quero me aprofundar no estimularmos uns aos outros em amor e boas obras.